And how's that, Kim? Sente 110, Paulo 35, autorizado back track, táxi via pista até o Polícia Militar, agilizando, por gentileza. Prossiga. No Bravo CSE, confirme o transponder acionado. Bravo CSE, mantenha condições visuais, o Kenegal na 096. Reporte Interlagos. Receptor localizador, Força Aérea 2101. 2101, no Chame Torre, 198, decimal 195. 1895, graças. Salvador, boa tarde. O Força Aérea 2101 está 2 milhas de Simbra, baixar travado. Força Aérea 2101, aqui trem de posição no 0 vento 180 graus, 139. Confirma, corrigindo já baixado travado. Já baixado travado. Você mandou livre pouso. Livre pouso, Força Aérea 2101. Bravo CSE, confirme o destino? Mantenha o litoral. Reporte por aqui. Passar por aqui, o senhor. Tango Vitor Célio Hotel, chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 0. Alterna 128, decimal 8. Desce novamente. 3315, autorizada a chegar da Amanda, essa para nível de voo 050, QNH1096. Aguarde. Exato, estão aqui, mais 3315. Direto do nome 3315. Ficou no 966, desça para 2000 pés, utilizado para uma ILS, após estabilizado no localizador. Saúde 42, autorizado backtrack, táxi seguir a pista até o pátio militar, reporte livrando a pista. Backtrack, táxi via pista para o pátio militar, Força Aérea 2101. Equipe 5490. Você? 5490, chame o centro Recife, frequência no 2685, alterna no 2600. 12685, 260, alterna, 35490. 2. Boa tarde, prossiga. Horário do plano? Então temos o seu plano, aguarde para a cópia. Previsto? Afirmo, daí é o Coral. É 2101, no ciente, ao estacionar livre frequência. 2101, certo. Já você tem acerto a visão com o campo? Tem a serra na escuta? Na escuta, serra, serra. Tá a visão com o campo? Vai reforçar a visão, cara, o serra, serra. O 966 foi quem chamou a torre? Mais 107, reporte finalizando o check. Barra 4. Nível de voo 050, que é legal no 096. Quatro. 3000 pés, vai chamar a minha 3, no 5. Tata Romeu Bravo, você acerta cruzamento do campo, chama a torre, 1 no 8, 9 e 5. 7895, certo, certo. Voo 1966, completo de aproximação, chame torre, 1 no 8, 9 e 5. 7895. Tata Romeu Bravo, Serra, Serra. Bravo, Serra, Serra, continua a aproximação, reporte na vertical de buraquinho, mantenha-se afastado do eixo da 1028, informa um Boeing 737 para pouso 10. Paciente, vai se matar, se manter arrastado e vai reportar em buraquinho, ou serra, serra. 9662 Salvador. Machado travado, passou agora o Índia Terra. Polo 966, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 119. Teste de pouso. Todo ground, good afternoon, go 1967. We have information, yeah, when possible, let's come to Rio de Janeiro, Galeão, Brasileiro. Roger, we have 360 pre-approved, do you accept? 1967, clear to Galeão, flight level 360 via Upper Zulu 10, dial departure with Leda and Machva transition. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119.8, Spock 5430, read back. The better of runway 10. Yeah. And breathing cannot confirm this. Control 119 decimal 8, call 5430 go 1967. Roger, after Leda, Machva position. Is that correct? Call ready for push and start. Serra, mantém do litoral, autorizado o cruzamento da final da 28, reporte livrando. Está autorizado, vai reportar livrando, Serra, Serra. Nós devemos ter aqui para a cópia. Fono 1097, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 220 nós. Onde foi feito o plano? Provavelmente em São Paulo. Houve uma mudança já desse número há umas duas semanas. Vou verificar com a companhia aqui e ver se retorna. Obrigado. Gente, o que podemos informar é que não consta do repetitivo, também não temos na rede ASTN. Verifique com a companhia. Táxi Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, estou parecendo. Prossiga. Gente, aqui o Romeo Oscar confirmando, temos um plano aqui já vencido para a Siri. Gente, mantém a linha do litoral, reporte livrando o sinal da 35, mantém a linha do litoral. Mantém o litoral, vai reportar livrando a 35, certo? Não tem nenhum tráfego reporte. Gente, certo. Rádio 107, ciente. De forma opática. Taxa 7, boa noite. 966, táxi via Juliette até através do 612, rapaz, follow me até portão 9. Portão de Ville, já está pronto, pouso. Gente, é ponte quando em solo controlado, o vento no aeródromo é 170 graus, 119. Ter o seu código transponder com centro Recife. Momo após DCT, chama para cópia. Tango Vitor, pronto para cópia? Autorizado descer, nível 200, saída agora, após DCT. Decola da 17, curva direita, controle 199, decimal 8. Aciona 5163, proteja. Ó, após DCT. Correto, informa pessoas a bordo. Gente, altímetro no 0 no 6, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Já recebemos o seu plano, porém não temos o código transponder agora. Aguarde 2097. Bravo, Serra. Solo controlado ao 5-4 de frequência. Fica tão ouvido a bot tax. Estabilizado. Posicionamento 315, complete sinal de chame torre, 1-1-8-9-5. 395, 395. 1-0-9-7, autorizado sinal ILS, a porta estabilizada. 1-0-0-7-9-7, clear the left channel do porta 7. Lima Hotel Juliet is call K-Bank. I'm on arrival, departure to Redmond. Oxalé 6315, boa tarde, vai passando sim, vai baixar travado. Oxalé 6315, tráfego avistado, livre pouso, piscina 0, vento 1, 180 graus, 129. 6315, autorizado pouso 90. Cola da 17, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5443, proteja. Fly direct among position, among arrival, Lima Hotel today. Gente, então, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo após DCT. Roger, fly direct rotatório, Lima Hotel Juliet. 4 a bordo, altímetro no 0 no 6, para o táxi, chame torre 1 no 8, decimal 95. No 7, na escuta. Ok, já informamos o Centro Recife, eles não têm o seu plano, estão verificando com o setor de plano de voo, estamos apenas aguardando o retorno. Do farol está com, ok? Siga. Temos algum tráfego na curta final do zero? Forma o pátio. Aguarda, agilizando manobras? Afirmativo, tem condições, e agilizando, o CRC. Então, bravo CRC, autorizado de imediato cruzamento do eixo de aproximação da 1-0. E como temos um tráfego a 5 milhas do externo, agilizando, por gentileza, na minha escuta ainda. A sua escuta agilizando, o CRC, grato. O 097 no curso do localizador. Goma 097, complexo final, sobre torre 1-1-8-9-5. 295. Confirma velho com a 1-0? Imagina, então, cruze 1-7, prossegue táxi Quebec, Mike, na Lima. Chama o Solino 2-1, decimal 9, então prossegue táxi. Vitor, chama a intercessão para ingresso. 6315, solo 58, libera a direita, solo 121, décima 9. Direita 219, 319. Direto ETAP, desça para o nível 060. Salvador, boa tarde. 097, baixado travado. Voo no 097, continua a aproximação, vou dar uma autorização de pouso, vento 1180 graus com 13 nós. E como seu helicóptero que acaba de cruzar o eixo da 1028, não vai interferir com seu pouso. Ciente, 1097, autorizado, pouso 10. Já livrou o eixo, o Bravo Serra Serra. O Bravo Serra Serra prossegue para o Serra Índia, Eco Índia, chama o controle agora em 1998, por favor. 198, grato, Serra Serra. Voo 1097 confirmando, livre pouso na 10. Afirmativo, autorizado, 10. Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-95, com voo. Controle, o destino é Serra Índia com Índia. Sim, se reparte o visual colocado no ponto. Vai reportar, o Serra, Serra. Salvador, azul 4065, autorização no 320, com a Sierra para o Campinas. Gente, saída prevista da Eulê da Morte, aguarde cópia. Adam 4065. Tá 3154, desce para 2000 pés, adiciona 016, autorizado final LS, a parte estabilizada. Bem autorizado, Jalê. 315, próximo a Juliette. A gente mantém a posição 6315. Mantém a posição 6315. Kilo Romeo Oscar na escuta. Autorizado o Cairo, 1-10, corredor axé. Decola da 17, curva direita. Controle 119.8. Aciona 0153, coteja. A bordo, altímetro no 0 no 6 para acionamento táxi, torre 1-1-8, decimal 9-5, com voo. Saída prevista Delta Arbor, transição Alerta, número 2 para o Copia. Arbor, transição Alerta. Uniforme, 145, se não é sério, para táxi. 065, pronto para Copia. 097, falou 02, 121, decimal 9. Boa tarde, é o Bruno 097, Bruno 097, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, reportará da Juliette, 097. Azul 4065, pronto para a cópia. É, 305, pode ingressar? Aguarde, após o tráfego, afirma, após o tráfego, táxi via Juliette, portão número 36315. Ok, o tráfego é o pé, não é? Ah, afirma. Ok, ingressado. Controle agora em 119, décima 8, bom voo. 119, décima 8, Oscar, até com vento, grato. Três, ponto para a copa. Condor 23, autorizado Brasília, nível 360, via Perzolu 17. Saída arbor, transição alerta. Decola da 10, curva à direita. Controle 119, decimal 8. Aciona 54 no 4. Coteja. Alves, para o 060, azul 4462. Controle Salvador, Tapatango, Oscar, Tango Vito, decolado. Seu escuta. Tapatango, Oscar, Tango Vito, batata, batata, radar. Para o nível 200, saída arbor. 200, saída arbor. O Oscar está governando, assim que possível, para onde ir acesso. Transporte de frente. 1-0, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 1-0, curva à direita. Controle 119, decimal 8. Aciona 5426, coteja. 3-0, confirma a rota do plano de voo. Gênero via, Pesulu 1-0. Saída é da El, Leda, Motiva. Decola da 1-0, curva à direita. Controle 198, responde 5426. Está pronto para pushback, acionamento no 8. 4065, cotejamento correto, pushback, acionamento autorizado, chão para o táxi. E pushback, acionamento na 4065. Na minha 314, livre das restrições de altitude, deixa para 3 mil pés, adiciona 016. 3 mil pés? Afirmo. 3 mil pés, 1016, 6314. Está autorizado o ingresso, passa a ser uma 7 linha de pronto. Passaram 65 na escuta. Passei o 4065. Tem condições de fazer o pushback um pouco mais para trás para permitir acesso ao gate 08? A gente vai pedir aqui pro 406. Grato. 10697, táxi via Juliette para o portão 8, atento ao azul no pushback. Gente, observando o azul para o 8, 097. Agora em 119, decimal 8, por favor. Azul 8, grato. Por ali, foco, já, foco. Papatango, Fox, Serra, Fox, suba para o nível 320, saída Momo, adicione código 5443. 5443. Oscar, livre de decolagem da pista 17, vento 180 graus, 159. Ideal 319, Oscar, tango Vitor. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677, saída da El, transição coral. decola da 10, curva à direita, controle 199, decima 8, aciona 5464, coteja. Confirmar o controle. Uniformes autorizados, táxi até Papá, reporta para ingresso no teste. Cotejamento correto, aguarde para o pushback 20 no 7. Falou, chinada 3 no 5. Prossiga. Solicito atendimento médico na porta traseira da aeronave, se eu puder acionar presente, por favor, aqui no portão 3. Gente. Boa tarde, aqui é o Romeoz. Sim, Romeoz, boa tarde, mantém as condições visuais, posição a 0 no meio. Poderia levar a Cairo 2500 direto? Obrigado. Obrigado, Romeoz. E 4 horas e 20 para mim. Gente, 121 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Tati, mantenha outra vez do portão 612. Sena 6314, desça para 2000 país, hoje chama 0 no meio, autorizado sinal ilhessa, porta estabilizada. 2000, chamada estabilizada. 3. Endurance? 3 hours and 30 minutes. Sir, QNH 1016, back by India Alpha, holding short call tower 1 and 8.9 or 5, have a good flight. Perspective by India Alpha 1895, 1.4 1967, thank you, good afternoon. 065, taxi via India Alpha, no ponto de espera torre 1.9.9.5, com voo. Já quando vai ser 2.95, azul 0.65, volta vai. Direta, parou na barra. Como se vem pra pouso em Salvador? Pra Serra Brava, pouso em Salvador? Momentinho, só céu. Torre, boa tarde, é o 3154, passou Simbra, baixado e travado. Então, 3154, boa tarde, livre pouso 10, vento 180 graus, 149. Gente, livre pouso 90, tá? 3154. Tower, go down to the 1967, hold point on runway 10. 1967, mantém holding short runway 10. Mantém hold short to 1967. Solo, Salvador, muito boa tarde, eu sou o Nermia 3267. Boa tarde, 6327, aguarde para cópia, saída prevista da Coral. É o Coral, guardando. Que fala o nível pretendido para Ilhéus? Ação com a equipe de sala, peço passagem da aeronave da Azul na retaguarda, autorizado chamar para o táxi. Papá Serra Brava, Sony código 0230. 0230, bravo. Forma o tempo total de voo, Papá Serra Brava. 2 horas. Azul 4462, desça para 2000 pés, hoje chama 0 no meia, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no meia, reportará estabilizado no ILS, 4462. O Papá Serra Bravo informa onde afetou o plano de voo. Imagina, se a gente vai afetar o plano de voo, via telefone e junto a falência. Desde Charlie 2 Zaça, início de decolagem no 7, o vento 180 graus, 139. 4-1, autorizado conquista, nível 200, saída arbor, transição elétrica, decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5451, coteja. Eu chamei a 314, transfere sinal, visual. Chamei a 314, continua a aproximação, guardando ser livre. Guardando 314. 3154, solo 12, libera a direita, solo 121, decimal 9. A direita 219, 3154. Estima no pouso aos 19, 18, Oscar, tá correto. Certo. Estava na 198, isso que é aquele informe. 3-1-4, cheque o trem, livre pouso na pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, baixado, checado, 3-1-4. Boa tarde, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, boa tarde, contato radar, suba para o nível 390, direto para o campo. Direto Puca para o 390, Whisky Yankee Uniforme. Terra Fox, Para o táxi, o gol 2097, está com 86 bordas, 02 no nono de autonomia, alterna Salvador. Roger, send the 1500 feet, Kennedy 1016, reporte rotatória. Clear to land up and wait, runway 10. 1967, clear to land and wait, runway 10. Eu vou direto Duna. Direto Duna, muito grato, uniforme. Dois, três, livre cruzamento, reporte na Delta. Faz o sino. Torre Salvador, azul 4462, ligar aliás. É a correção, controle Salvador. Azul 4462, complete sinal de torre, 1-1-8-9-5. Torre Salvador, 1-1-8-9-5, azul 4462. K314, livrou, suspeito. K314, segue tráfego da força aérea ingressando via Delta, segue via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, segue força aérea, repartente da Juliette, 314. Pick off running 10, vindo 170 degrees, 139. 545. 12685, altera 12545, Alaska, Tango Beta. Rapaz, Sierra Bravo, tem frequência livre para coordenação. Pronto para a cópia? Chame o mesmo na frequência 1201. Rapaz, Sierra Bravo, controle. Ao ingressar na terminal ideal, chame o mesmo na frequência 1201. 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5461, coteja. autorizado 180 e Delta, El Coral, decola do zero por direita, acionado 5461, controle, 198, estacionamento 636. Estacionamento correto, chama para buscar estacionamento. Bora, 38. Baixado travado, livre pouso, pistão 0 azul, 4462. 867, Ebonis 17, Salvador. Approach 119.8. Salvador, departure 119.8, go 1967, good afternoon. Beautiful, my man. Passa táxi via Juliette até através do portão 612, após segue Salomi para o portão 111. Liga até o através da 612, Salomi para 11, obrigado, 314. Dia, flight direct, flight level 360, direct Leda, intersection, go 1967. Alfa Tango Tango da presente no ITAP. Alterne. Lice Uniforme, chame Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 12685, 12545, boa tarde, tchau. Segundo no portão, Júlio, outro vai lá em site. Lima Hotel Juliet, call tower 1895. 1895, have a natural. Azul 20 no site, boa tarde, fazer rolagem do Embraer da Azul, ali mantém 10. Faz rolagem do Embraer da Azul, 0-7. Azul 4462, solo azul 9, libera direita, solo 121, décimo 9. 2-0-9. 2-0-6, reportará estabilizado uniforme. Lima Hotel Juliet, continue approach, report final 1-1-7. QNA 1016. Approach 1016, report short final, Lima Hotel Juliet 1-1-7. Azul 4065, livre decolagem da 1-0, Zantulo 70 graus, 1-2-9. Big off, Lima. Prossiga. Deixa para o discurso de tráfego local, frequência livre, o quilo Romeu. 3, após aeronave da Gol, iniciar a rolagem, a linha mantém 1-0. Gente, vamos ir lá avisar em sério, obrigada pela informação. M1-4-2 está pronto para cópia. Oceano M1-4-2 pronto para cópia. 1, controle 1-1-9, 18, bom voo. 109-8, obrigado. Controle, boa tarde, o azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, subo para o nível 320, vou direto Lida. Autoriza manter 2000 pés à direita, linha do litoral, por alguns minutos. Autorizado, trip, chame táxi. 10 milhas máximo. Negativo, azul 4065. Ok, vai cumprir a saída. Salva Salvador Monte Claro, nível 085. A decolada pista 17, com curva direita, saída Arboa, Boa direto. Montes Claros, controle 119.8, transponder 5402, Oscar Lima Eco. Soma 016, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Grande Opé, 1096, lá é portal estabilizado, Alfa Tantan. Saída para corredor Axé, ok? Vai decolar da 197 com curva à direita, vai ingressar no corredor Axé, mil pés em estrita, aguardando a sessão do controle para o nível 085. O transponder é o 5402, o Oscar Lima. Vou com 223 ali, mantenho no zero. 2.1895, ajuste 1016, Boviá. Mantenha a Juliette 4462. Mantém 4462. Tráfego Salvador, boa tarde. Conselho 2101, informação Sierra. 3951 3325 good afternoon. Chega uma especificamente, mantenha a chegada número 4 na aproximação. 0 no 7, decolador 23, controle agora em 1.19.8, com voo. 19.8, obrigado, boa tarde. Vai, como passou no plano, tem um toque RBQ de Palmas. Primeira aerovia é Opezulu 9. Tente. 0 da EL, no 2.7, quando possível, pro direto de Ilhéus ou Ilnep. Bem, inicialmente mantém a pessoa da saída, gol 2-0, 1-7. Vai manter. Trip, pátio, índio, alfa, ponte espera 1895, ajuste 1016, boa viagem. Trip, matou. Pátio, índio, 1895. Eu vou atar, trip, de 2-4. Maestro, pode ser para ingresso. Colo 23, livre decolagem da 10, vento 170 graus, 12, né? As 462, ingressa a Juliette para o portão 04 após o trip. Juliette para o 04 após o Trifio 4462. Oxana M142, pronto para cópia. Salvador Recife 350, para o 58, decola pista 10, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponda 5174, 6142. Trip 5241, boa tarde, Anima, tem que ser no zero. Bom. 1998, por favor. 198, obrigado. Tânia, para a cópia, com informação Tango. 6321, na guarda cópia, 1016. 016. 360, saída. 360, contato radar. Tá ligado no localizador, né? Fala mais, me faz. Informe mais, me informa o complexo final de Cine Torre, 1895. 1895. On frequency, until the parking, when parking, free frequency, ok? Ah, nem na, no meu sistema aqui da FTN tem o seu plano, aguardo. Livre decolagem 10, vento 170 graus, 149. Já coordenei com a IS, falta a IS retransmitir o plano pra mim, ok? Ainda não tenho nada do seu plano no sistema. Tô Força Aérea 2101, no pronto cópia. Pronto cópia, Força Aérea 2101. Autorizado Brasília, nível 400. Primeiramente via Upper Zulu 9, conforme rota do plano. A decolada 10 com curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto Nizza. Chama Salvador em 119.8 e o transponder é o 5434, Força Aérea 2101. Força Aérea 2101, autorizado Salvador Brasília, nível 400, inicialmente pelo Upper Zulu 9, após conforme nosso plano de voo. Decolada 10 com curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, Nizza após. Controle 198, transponder 5434. Correto, no pátio militar, chame para o acionamento, 2101. Força Aérea para o acionamento, Força Aérea 2101. Chané 6321, pronto, cópia. Prossiga, por favor. Salvador, Brasília, o nível 320, rota Pesulu 17. Decola pista 0, curva à direita, saída Arbóstrom, Alefa. Controle 119.8. Transponder 5471, Oceania 6321. Autorizado 320 no Palme Zulu 17, decolada 10 com curva à direita, Arbor Alefa. Com 119.8 quando decolar e no transponder 5471, Oceania 6321. Correto, chame pronto, 6321. Tomaremos. 3315, 3325, obrigado. Clima S, decolador 29, controle 119.8, bom voo. 119.8, gato, o Oscar Limaeco. Uniforme mais seleção, confirma o pátio de China, por favor. Pátio 5, EBTA. Sempre. Acho que Clima S, uma sensação de slide de cima 0 na meia, reparte para da barra. Portará a farol da barra, o Oscar Limaeco. Ajuste no 0 no meio. 1-0 no meio, vai apontar no estero, alfa transmissão. Uniforme mais uniforme, livre pouso 1-7, o vento 1-7, 0 graus, 0-4, não. Sim, é, uniforme, gato. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 0-2790, pronto para a cópia. Salvador Recife, 290 pelo Ixque 58, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-19-8, transponda 5-5-5, força 0-2790. Está também pronto para o acionamento 2790. Chama para o táxi. Tem sempre, está com o trem baixado travado, alto tá lutando. Alfa Tangutão, o link de pouso na 10, vento 170 graus, 149. Alfa Tangutão. Mas Bravo, Solo 33, libere direito, Solo 121, na sua 9. Voo 620, complexo final, Silvio Torre, 1189. 289, obrigado. Plano autorizado, OFA aqui no Pote 3. Peraí, Mike Papá, já tenho seu plano, só não tenho sua rota ainda, ok? Estou aguardando a transmissão do da sala IF, da sua rota do seu plano de voo para o meu sistema agora. Já é Mike Papá. 0 e ao TR 1288. 260-2288, obrigado. Está na proidão para o destino. Confirme a frequência que o gol no 620? 1-1-8-9-5. 108-9-5. Acho que a Lima Evo confirme a proidão para o destino. Número 20, check 3, livre pouso na 1-0, ventou no 70 graus, 14-9. Livre pouso na 1-0, rebaixa de trabalho. Salvador, boa tarde, 6395, Oxanel. Informação Tango para Guarulhos, 3400. Feitão de 34, 16, 631. Meu nome é Lovão. Acho que a Lima é com livre ascensão, nível de voo 085. O meu Zulu Lima Tango, com as condições visuais, a gente chama 0 no meio.